escuchándote. Uno 705, decolado aos 19, chame controle Salvador em 119 decimal 8. 1698, voo 905, boa noite. Gol 968, autorizado o ingresso do pátio via Juliette, posição 07 indicada. Juliette 07, o gol 968. Salvador, uma boa noite, é o voo 2043, informação Tango, posição 7, autorização Guarulhos, por favor. Voo 2043, informação Tango, confere, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesluna 0 até Taubaté. Saída da Eule da Mótiva, decolagem Pesluna 0, curva à direita, transponder 5172, controle Salvador 1, 19, décima 8. Obrigado, voo 2043, autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola Pesluna 0, curva à direita, saída da Euleda, Mótiva, para Pesulu 10 até Taubaté. 5172, a transponder 198, controle, voo 2043. Voo 2043, com quem somente nível? Nível 360. Planejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Salvador, boa noite, Santa 3858, estabilizar VLS X-Ray. Santa 3858, boa noite, livre pouso, pista no zero, vento 1, 7, 0 graus, com 7 nós. Livre pouso, pista no zero, Santa 3858. São 3858, solo 55, direita no 211. Direita 211, C3258. Salvador, boa noite, C3258, retorno à vista. Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, está 3858. Portão 02. Portão 02, confirmo. Torre Salvador, muito boa noite. Tirame a 310. Estabilizado de LS da 110. Chanel 6310, livre pouso, pistão 10, vento 180 graus, com 9 nós. Livre pouso na 10, Chanel 6310. 310, Paulo 59, direito no 211. 211. Solo Salvador, boa noite, Oxanel 6310, Lisboa, escuta. Oxanel 6310, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 05, Oxanel 63. Salvador, boa noite, está 3662, final da 90, baixar para baixo. Sim. 3662, livre pouso, pistão 0, vento 180 graus, 99. Livre pouso, está 3662. Paulo, Oxanel 6310. Sim? Oxanel 6310, não tem sintonizador aqui no 5. Sim, será congelado. Então, 3662, solo 03, direito no 211. 2043, que estiver acionamento, posição 7. 3662, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o 3, 3662. Papel Voo 2043. Negativo. Deixa eu pegar acionamento, posição 7. Posição 7, autorizado, chame táxi. Autorizado 2043. Salpério. Oxenai 6310, não escuta. Consiga. Já avisou com o operador? Meu irmão. Voo 2043, táxi 174 a bordo, 4 horas e 10, Galeão. Voo 2043, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via Pati 1, táxi da Índia, ponto de espera, torre 1, 8.95, Kenega 1 no 0, no 9. Voo 2043, táxi aprovado, ponto de espera no 0, via Pati 1, no Índia, torre 18.95. Obrigado, vamos para lá. Boa. Torre Salvador, uma boa noite, eu vou 2043, só na ponte espera, dá uma zero, pronto. Voo 2043, boa noite, autorizado em linha de decolagem, turno 0, vento 170 graus, 99. Eu decolar ainda 10, voo 2043. Decolou Zulu 3, controle 119.8. Controle 19.8, gol 2043, obrigado, um contra lá.